As novatas encouraçadas também atiraram-se contra os vampiros. A maioria deles agia como animais acossados, retrocedendo, xingando ou soltando rugidos de feras. Eram bichos insanos, de olhos vermelhos e cheiro repugnante. O líder do grupo dos vampiros não perdeu tempo com o combate. Furtou-se pela brecha entre uma casa e outra, sendo seguido por mais um tanto do seu bando. Tinham um objetivo em mente. Tatu ouviu uma batida seca na porta. Continuava falando com a barreira do inferno. Estava a ponto de ter um colapso nervoso. Tão alto eram os gritos e a quantidade de tiros que vinham lá de fora. Não podia largar o rádio para atender a porta. Outra batida. Tatu ouviu um chiado vindo pela caixa acústica. Depois a doce e desejada voz de Tânia chegou. A contagem regressiva para o disparo de Tupã já está em andamento, São Vítor. Graças a Deus, gritou o soldado. 170 segundos e descendo. Faremos uma passagem única de Tupã. O defletor não pode entrar em superaquecimento. Temos mais uma paulada de fortificações sendo atacadas nesse momento. Avise aos soldados de São Vítor. Uma passada, nada mais. Entendido, Barreira. Boa sorte, São Vítor. Câmbio e desligo. Tatu pressionou o botão do walkie-talkie na frequência dos líderes de soldados. Outro impacto na porta. Tatu arrepiou-se. Aquilo não eram mais batidas. Alguém tentava arrombar a sala do rádio. Vampiros. Atenção, comandante. Tatu falando. Barreira do Inferno avisou que o sol chega em 2 minutos e meio. Será uma passada só. Matem os infelizes e segurem as pontas. Tatu parou para tomar fôlego. Outra batida contra a porta de madeira. Dessa vez, todo o batente tremeu, fazendo poeira deslocar e cair. Tatu pressionou o walkie-talkie outra vez. A propósito, se alguém pudesse vir acabar com os vampiros que estão tentando entrar na sala de rádio, eu ficaria muito grato. O soldado desligou o walkie-talkie. Sabia que o bicho estava pegando e que a ajuda iria demorar. Apanhou a Glock em cima da mesa e apontou para a porta, que tremeu mais uma vez. O casal de pequenos bentos alcançou o refeitório. Era como se inúmeras vozes entrassem em suas cabeças e os conduzisse até ali. Era uma onda elétrica que tomava seus sentimentos e botava metas urgentes. O trajeto tinha sido fácil, como se olhos que não os deles vigiassem o caminho e dissessem por onde seguir sem resvalar nos malditos noturnos. Com espadas em punho, Héctor e Gisele adentraram o refeitório. As mulheres gritavam desnorteadas. Fechem a porta, os vampiros estão querendo entrar. Ao mesmo tempo em que a gestante alertou, barulhos foram ouvidos sobre as telhas, fazendo com que todos olhassem para cima. Nós viemos ajudar vocês, exclamou Gisele. As grávidas se entreolharam. Era sério aquilo? Cadê os bentos adultos? Héctor travava a porta enquanto respondia. Estão ocupados, só sobramos nós dois. Ai, meu Deus, gemia uma das mulheres com a mão no ventre. Não quero perder meu bebê, doutora, não quero, suplicou outra para Ana, que improvisava um curativo no braço de Ana. Ai, meu Deus, gemia uma das mulheres com a mão no ventre. Não quero perder meu bebê, doutora, não quero, suplicou outra para Ana, que improvisava um curativo no braço de Fernanda. Calma, gente, calma. A gente vai ter de aguentar as pontas. Nós temos nossa força, nós temos os bentos. Ana fez uma pausa e olhou para as duas crianças. São pequeninos, mas hão de nos fazer companhia. As grávidas continuavam debaixo das mesas, procurando acuarem-se ao máximo, ficando longe das janelas e das portas do galpão. O líder dos vampiros, que queria invadir o galpão, encontrou alguns semelhantes com metralhadoras e fuzis. Conduziu-os até o galpão, prometendo sangue fresco. Não precisou dizer mais nada para chamar a atenção dos vampiros armados. Refizeram o trajeto até o refeitório com os novos comparsas e, sem rodeios, começaram a disparar contra a frente do balcão. Se houvessem soldados lá dentro, seriam pegos de surpresa e mortos naquele instante. A rajada de disparos contra as janelas e madeiras que compunham a frente do galpão durou mais de 1 minuto, sem que ninguém detivesse os inimigos. O vampiro líder, satisfeito, levantou a mão, ordenando que interrompessem os disparos. A cortina de fumaça desvaneceu, revelando o resultado inusitado do ataque. A frente do galpão estava simplesmente intacta. Quê? Que droga é essa? As janelas são blindadas, gritou uma vampira, que empunhava um revólver 38. A vampira remunhiciou sua arma e aproximou-se da ampla vidraça à sua frente. A peça era subdividida em 6 vidros grandes, de 1/2 metro de altura cada um. Apontou o revólver para a vidraça e descarregou a arma. As balas ricochetearam inexplicavelmente. Ah, como isso me irrita! Gritou o líder. E as portas de madeira e todo o resto, impossível ser tudo à prova de balas. De fato, não havia sequer um risco nas madeiras que emparedavam o galpão. Indignado, o vampiro virou-se para o terreno. Indignado, o vampiro virou-se para o terreno às suas costas e encontrou uma pilha de caibros no chão. Ah! Sorriu, indo apanhar uma das peças. Com a madeira pesada, partiu contra a porta dupla do galpão e, de tão irritado, esqueceu-se completamente de sua preocupação primeira, que era a possível presença de soldados armados no recinto. O vampiro golpeou com insistência a porta dupla, fazendo-a tremer, mas sem conseguir arrombá-la. Olhou para o bando, que acompanhava estático sua tentativa, aumentando ainda mais sua irritação. Vamos, babacas, estão esperando o quê? O pequeno Bento Hector olhou para as grávidas, depois para Gisele. As gestantes tremiam feito vara verde. Eles vão entrar, gritou Fernanda, vendo a porta dupla balançar com um novo impacto. Todas gritaram, cada qual com sua dor. Os bebês pareciam sofrer com o medo demasiado da mãe. Gisele aproximou-se de Hector. Temos de fazer alguma coisa, eles não podem entrar aqui. Eu tenho uma ideia, só não sei se você vai gostar. O quê? Podemos pular lá para fora e distraí-los. Distraí-los com o quê? Com isso, disse o menino puxando a espada feita sob medida pelo ferreiro Magal. Loucura, Hector. Nunca entramos em combate. Somos pequenos, mas somos bentos também. Todo mundo fala que quando chega a hora de lutar, a gente luta, mesmo sem saber, mesmo sem lembrar de nada depois. A gente é bento, Gisele, a gente consegue. A garota passou a mão pela boca. Estava com medo, mas o que o amigo dizia era verdade. Desde que botaram aquela armadura no seu peito e aquela imagem de São Jorge, diziam que ela era uma benta. E eu ouvia da boca dos outros que os bentos novatos sempre morriam de medo no primeiro confronto, mas quando chegava a hora, lutavam. E como vamos sair? Perguntou. Hector apontou para as janelas. Elas são blindadas, Hector, não está vendo? Os tiros dos malditos não estão passando. Isso para mim não é blindado coisa nenhuma, e se formos por ali, vamos conseguir. Como pode estar certo? Como você veio parar aqui, Gisele? A menina não respondeu. Foi alguma coisa na sua cabeça. E essa coisa está me dizendo para a gente ir por ali que vai dar certo. Ai, minha mãezinha, gemeu a menina. Não precisa ir, eu vou sozinho. Você está com mais medo do que elas. Fica aqui. A menina caminhou nervosa até perto do amigo. Eu não estou com medo, Hector, disse com lágrimas nos olhos. E tirando a espada diminuta da bainha, completou. Eu estou apavorada. Então fica aqui, caçamba. Não, eu vou contigo. Somos amigos. E esse troço na minha cabeça não me deixa em paz. Hector meneou a cabeça. A porta balançou de novo. Uma lasca de madeira escapou do batente. O encanto que protegia o refeitório se estava desfazendo. Os rostos esbranquiçados de vários vampiros surgiram nas janelas. Eles queriam entrar a qualquer custo. O cheiro do medo das mulheres estava atiçando as criaturas. Hector sentiu um tremor tomar conta de seu corpo. Olhar para os vampiros tinha feito um frio subir-lhe da cabeça aos pés. Sentiu algo em seus olhos. O escuro desvaneceu-se, então ficou tudo claro como o dia. Vampiros de uma figa. Ana viu o garoto arrastar uma mesa para perto da janela. Depois viu-o subir e correr em direção à vidraça. Não! Gritou a médica, finalmente saindo daquele transe. Hector saltou em direção da janela e estraçalhou a vidraça. A criança caiu no chão de terra batida e rolou, ficando de pé com agilidade. Ergueu a espada e apontou-a ameaçadoramente para os vampiros. As criaturas, pegas de surpresa, viraram-se para o pequeno guerreiro vestido com a couraça prateada. Dos bentos, faltava-lhe o saiote. Muitos dos vampiros começaram a rir. Gisele saltou em seguida, indo juntar-se ao corajoso amigo. A Bentinha também ergueu sua espada e ficou com as costas coladas nas costas de Hector, assistindo aos vampiros interromperem o ataque para caçoarem deles. Cadê o resto de vocês, crianças? Ficou lá dentro? Zombou o vampiro próximo a Gisele. Não sabia que existia uma creche criadora de bentos em São Vítor, espezinhou o outro. Gisele respirava com rapidez e fungava. Era estranho, era como se alguma força exterior tomasse conta de seu corpo. Não se sentia mais uma garotinha indefesa. Vejam a situação dos Bentos, meus companheiros. Estão agora recrutando anões de circo, bradou o outro, fazendo o grupo aumentar ainda mais as gargalhadas. Como se tivessem combinado, Hector e Gisele descolaram-se no mesmo momento e decidiram terminar com aquela palhaçada. Os Bentos infantes engalfinharam-se com os vampiros mais próximos. Apesar do tamanho reduzido e da lâmina proporcional, seus golpes eram agilíssimos, rápidos e certeiros. O sorriso estampado no rosto dos vampiros desvaneceu e passaram a assistir aos dois pestinhas fazerem em pedaços os companheiros que entravam em seu caminho. Hector passava a espada com rapidez, procurando abrir o maior número de cortes possível em cada adversário. Via-os caindo e os ferimentos começavam a fumegar por conta da prata. Cortava seus joelhos e, quando caíam, passava a lâmina em suas gargantas. Subia nos corpos inertes para alcançar o inimigo seguinte, diminuindo a diferença de altura. Gisele não se importava com o sangue negro e fétido que escapava a cada passada de sua espada. Queria era vê-los caídos e mortos. Quando as garras afiadas das criaturas vinham na direção de seu pescoço, a benta mirinha esquivava-se com rapidez e passava a lâmina no braço da criatura. Os vampiros começaram a recuar, afastando-se passo a passo da porta do galpão refeitório. Gritavam possessos por estarem sendo escorraçados por duas crianças. Um dos vampiros correu em fuga. Chegou nas casas e vielas e deparou-se com um numeroso bando de vampiros. Gritou, chamando a atenção do bando: Precisamos de ajuda. Os Bentos nos estão liquidando. Caímos numa arapuca. O bando atendeu ao chamado e, feito cães famintos, partiram atrás do vampiro. Quando chegaram na frente do galpão, viram cerca de 30 vampiros caídos ao redor de duas crianças com carapaças prateadas, feito bentos adultos. O vampiro da frente olhou para o que gritara por socorro. Você está falando desses bentos? O vampiro, encurvado e envergonhado, olhou para o bando. Eles são uns capetas, cuidado. Atacar, bradou o líder do novo bando. Hector e Gisele não esperaram pelos vampiros, correram de encontro à onda. Caramba, que audácia! Espantou-se o líder do novo grupo que observava a investida de seu bando. Os Bentos infantes sabiam no íntimo que agora seria mais difícil, pois não haveria o efeito surpresa e o novo bando tinha ao menos o dobro de vampiros, mas não podiam conter-se. Não tinham força sobre a própria vontade. Uma voz mística clamava por batalha e eles, mesmo crianças, atendiam. As espadinhas continuaram trabalhando afoitas. Mais cinco, seis, sete vampiros foram picados. Hector sentiu seu braço direito agarrado. Depois, um outro vampiro o ergueu pela cintura. Um terceiro agarrou seu braço esquerdo e o desarmou. Hector gritou enraivecido.